Thank you. Salvador, muito boa noite. O gol no 805 está livrando 230 para 150. Boa noite, 05. Identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés. Ajuste altímetro no 0 no 4. Reporte no localizador estabilizado e está autorizado para o LS. Acionou ID, autorizado 2.000, chegada Mari, reportará estabilizado no LS. Com o 805. Salvador, boa noite. Voo no 643, chegada a ponto, descendo até 160, sentido informação alfa. 643, boa noite. Sem identificação, desça 4.000 pés. Via Bonf, ajuste MI-14. Via Bonf, MI-14, até 4.000, voo no 643, sentido. Controle, Abjante 57 no meio. 57 no meio, sem identificação, desça para 2.000 pés, via mar e ajuste MI-14. 2.000 pés, mar e MI-14. Sete no meia pro Ed Itap. Itap, 57 no meia. Boa noite, 05, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Autorizado a ILS X-Ray da 10, reportarei no localizador, gol no 805. Dados LF, dá 1-0, voo 1805. 805, completo, chame a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso. 2862, regrava até daqui a pouco. Salvador, muito boa noite. O gol 1805 estabilizado em LS X-Ray da 1-0 embaixo travado. Duna, reportará do localizador. Claro, o vento agora 130 graus com 09 nós. Autorizado, pôs da 1-0 para o gol 1805.